jogo, né? Eu acho horrível quando você vê um jogo assim, um jogo dura uma hora e meia, os caras em 30 segundos, um minuto, passam ali dois, três gols, aí aquilo foi o jogo, né? Eu estou me sentindo assim, mais ou menos nessa situação, né? Tivemos um tempo grande lá de exposição, de reflexão em Efésios, e aqui nós estamos condensando, sem um compacto, tentando dar uma amostra do que a gente discutiu, do que a gente refletiu lá. Eu queria contar a você, alguém fez a leitura de Efésios 4, 1, 6 a 9, os abençoados, né? Esse é o sinal do arrebatamento. Então, os que já fizeram, vão olhar de novo. Quem não fez, dá uma lida para atenção, e eu queria chamar a sua atenção para uma palavrinha, que eu já falei, aquele verbo viver ou andar, né, que aparece seis vezes na proposta. Seis vezes. Então vamos ver se você localiza aí as seis vezes. E o outro termo equivalente é o seguir, que também tem a ver com andar, né? Seguir num determinado caminho, seguir um determinado roteiro. Então marca, observa, andar, viver, né, dependendo da tradução, seguir. Efésios 4, 1 a 6, 9. Bota de pedra, roupa. 15 para as 8, eu dormi, bota de pedra para as 8. Thank you. Ok? Estamos chegando. Não sei se vocês já leram, mas eu queria recomendar um livro da Deu Editora, comentário de Efésios, do John Stott. Tem alguns exemplares aí, não tem? Eu vi que tinha ali, não sei quantos tem, mas queria recomendar com ênfase esse comentário, que é uma das obras que eu considero um dos melhores livros do John Stott. Então vale a pena você ler, vou dizer assim, na fase mais madura dele, assim, de reflexão, de leitura bíblica. Excelente obra, né, que ajuda muito quem quiser estudar esse livro. Efésios tem duas grandes divisões, duas grandes partes. Os capítulos 1, 2 e 3, eles são de natureza mais teológica. Eles tratam das grandes verdades, do plano de Deus, do Evangelho, o que Deus está fazendo, qual que é o projeto, qual que é o plano, quais são os propósitos de Deus. E os versículos 4, 5 e 6, como vocês estão vendo, eles são de caráter assim, bem prático. Está falando de coisas do nosso dia a dia. Ou seja, aquelas grandes verdades, aqueles grandes conceitos, têm algumas implicações bem práticas, bem concretas no nosso dia a dia, na nossa história, na nossa caminhada. Se na primeira parte de Efésios aparece duas ou três vezes esse termo viver, andar, a gente agora tem 6, 7 referências a como a gente anda, o modo como a gente expressa essa nova vida. Então a gente começou estudando a nova vida que nós recebemos em Cristo, depois vimos que essa nova vida que a gente recebe em Cristo não é uma vida individualizada, ela é uma vida que acontece em comunidade, é uma vida que é vivida em coletividade. E hoje nós vamos ver como essa nova vida em Cristo, que é cultivada, que é celebrada em comunidade, deságua, transborda para a vida em sociedade. E nesse texto que nós estamos lendo aqui hoje, nós estamos vendo exatamente uma série de recomendações que vão distinguir, que vão diferenciar a vida nova em Cristo da vida velha que ainda se manifesta, acontece na sociedade em geral. Mas ao invés de nos chamar para fora da sociedade, Paulo nos chama e nos envia para dentro da sociedade, mas com um estilo qualificado, com um estilo diferenciado. Não diferente por ser diferente, diferente por causa que foi feito diferente, foi tornado diferente, foi feito novo a partir do encontro com Cristo. A partir do conhecimento, a partir de ouvir a Cristo, a partir de ser ensinado em Cristo, essa vida foi se renovando. Ela não se mantém, ela não sobrevive num gueto. Ela é nutrida, ela é alimentada na igreja, mas nós somos enviados para viver essa nova vida na esfera da sociedade, no dia a dia do casamento, da vida doméstica, das relações de trabalho. É ali que essa nova vida, então, se expressa. Então, Efésios 4.1 funciona como uma grande dobradiça. Dobradiça? Estamos falando a mesma linguagem do Brasil inteiro? Né? Então, uma dobradiça, né? Efésios 4.1 é essa grande dobradiça. Porque ele fala assim, andem de modo digno da vocação. Então, olhando para frente, andem de modo digno. Mas pensando no que ele disse atrás. do mesmo modo digo, da vocação que vocês receberam, da vocação que vocês, da qual vocês foram chamados. Vocês receberam uma vocação. Efésios, capítulo 1 e capítulo 2, falam da grande vocação de Jesus. Qual que é a vocação que Jesus recebeu? Reunir, reconciliar, restaurar, renovar todas as coisas. Essa é a vocação de Jesus, esse é o seu trabalho, essa é a missão que Jesus recebeu. Então Jesus reina, governa, restaurando, reconciliando todas as coisas. Por exemplo, quando a gente lê os evangelhos, cada pessoa que Jesus curou, cada pessoa que Jesus libertou, os ensinamentos de Jesus, a integração dos marginalizados, o discipulado que Jesus realizou, o controle, o domínio sobre toda a criação, o perdão dos pecados, tudo isso são manifestações desse domínio, desse reino, desse reinado de Jesus, que está reconciliando, que está restaurando, que está consertando, que está reordenando todas as coisas. E agora Cristo continua esse trabalho. Cristo continua exatamente esse trabalho de renovar, de restaurar, de refazer todas as coisas. Então essa é a vocação de Jesus. No capítulo 3, Paulo fala da vocação dele. Tendo conhecimento desse mistério, tendo conhecimento desse grande plano, ele se sente chamado, ele se sente responsável. É a palavra que ele usa em 3:2. Eu sou responsável. Eu entendi esse negócio, eu percebi esse treco, então eu sou responsável por isso. Mais do que isso, me foi dada a graça de anunciar essas insondáveis riquezas, as riquezas do Evangelho, para os gentios. E, especialmente, de nutrir, de alimentar, de administrar a reconciliação entre judeus e gentios dentro da igreja. Então, Paulo fala dessa sua vocação. Mas agora ele começa a falar da nossa vocação, da vocação da igreja, da vocação de Cristo, da vocação dele e agora da vocação da igreja, daqueles primeiros cristãos que leram essa mensagem e de todos os cristãos, de todas as épocas, de todos os lugares, de todos os contextos, de todas as culturas, de todas as tradições, também são incluídos e também são chamados a participar desse grande projeto de reconciliação de todas as coisas em Cristo. Tudo que está partido, tudo que está fragmentado, tudo que foi quebrado pelo pecado, tudo que foi estilhaçado da ruptura da relação do homem com Deus está sendo reconciliado por Cristo. Tudo. Todas as coisas. Todas as coisas estão sendo reconciliadas. A reconciliação da pessoa com o seu Criador, a reconciliação das pessoas umas com as outras, a reconciliação da pessoa consigo mesmo, que é exatamente o assunto tratado desse texto que nós já estamos vendo aqui hoje, e a reconciliação das pessoas com a criação, com o cosmos. Então, uma reconciliação total, ampla e restrita. E a igreja tem então a igreja como comunidade, a igreja como comunidade local, a igreja no seu sentido total, ela tem um papel chave nesse projeto redentor. Porque a igreja foi a vitrine onde Deus escolheu e expôs o seu poder reconciliador. Então a igreja tem esse papel absolutamente fundamental. A igreja como comunidade, como cristãos diferentes que andam juntos agora, reunidos em torno da cruz. Cada grupo de cristãos reunidos em torno da cruz é uma amostra, é uma vitrine desse poder reconciliador de Deus. Deve ser. Infelizmente, nem sempre é, né? A igreja real, a igreja histórica, a igreja que a gente conhece, nem sempre exala esse bom perfume. Então, se nós somos chamados, se nós somos convocados a andar de modo digno dessa vocação, A grande pergunta é como é que a gente vive de modo digno? Como é que Paulo explica agora, ele vai desenvolver exatamente esse pensamento, como é que a gente vive essa nossa vida, essa vida histórica que nós temos, mas essa vida histórica que foi renovada, como é que a gente vive essa vida de uma maneira que homenageia, de uma maneira que honra a Deus, de uma maneira que dignifica a essa vocação? Como é que a gente vive à altura dessa vocação? Essa é a pergunta que Paulo vai tentar responder. Ele fala pelo menos de três modos. Há três modos pelos quais nós podemos honrar essa grande vocação. Então, isso coloca um peso, uma responsabilidade, certo poder nas nossas mãos. Nós podemos honrar ou desonrar essa vocação. Nós podemos tratar essa vocação, esse grande projeto de Deus, de maneira digna ou também de maneira indigna. Então nós precisamos pensar e considerar isso aqui com muita atenção. O primeiro modo pelo qual a gente anda de modo digno na vocação é atuando em prol da unidade visível da igreja. Atuando em prol da unidade visível da igreja. Veja bem, esse é o primeiro assunto que Paulo trata. Nós estamos entendendo que Paulo nos está dizendo que nós devemos criar a unidade da igreja. A igreja já é unida. A igreja já foi unida. A unidade já é um dado, já é um fato. Nós somos chamados a preservar a unidade da igreja. Por exemplo, ontem nós falamos um pouquinho aqui sobre preservar o meio ambiente. Então, Deus nos deu uma criação e nós precisamos cuidar dessa criação. Tem que ter uma relação adequada com o meio ambiente, com a criação que nós temos. Ok? Não estamos falando de uma visão romântica, que não pode plantar uma folhinha, né? Não é nada disso. Mas também não queremos uma visão que sai passando como um trator sobre a natureza, destruindo as espécies, poluindo, não é nada disso. Mas Deus nos deu a criação, temos um jardim, precisamos cuidar dele. Vamos interagir aí com esse jardim. Da mesma maneira, Deus nos deu a unidade. A unidade já foi dada, observa nesse texto. Preserve a unidade do Espírito, do Espírito, pelo vínculo da paz. Na NBI fala, façam todo o esforço. Gente, olha aqui. Não é? Façam um esforcinho. Se sobrar um pouquinho, dá uma ajudadinha nisso aí. Não? Então, assim, ó, gente, andem de maneira digna da vocação. Primeiro, façam todo o esforço, gastem toda a sua energia para preservar a unidade do Espírito. Quer dizer, a unidade do Espírito já foi dada, já foi concedida e nós temos que proteger a unidade do Espírito. Assim como nós temos que proteger a criação, proteger as crianças, etc, etc, etc. Proteger a unidade do Espírito. A gente anda de maneira digna dessa grande vocação, desse grande projeto. A gente participa desse projeto quando a gente assume o cuidado, a preservação da unidade do Espírito. Agora, sendo mais prático, tentando colocar o pé bem no chão, porque esse negócio de unidade do Espírito é um negócio meio invisível, meio abstrato, meio etéreo, meio espiritosférico, né? Uma dimensão. Então Paulo começa a falar de ações concretas. Como que a gente preserva essa unidade do Espírito? Ele fala que a gente preserva a unidade do Espírito cultivando algumas virtudes. Ele menciona quatro virtudes: humildade, mansidão, paciência e tolerância de uns para com os outros. Curiosamente, ele começa com humildade. Talvez porque a causa da maioria das nossas divisões, culturas, dentro da igreja, dentro dos movimentos, dentro da família, não seja por causa de grandes razões teológicas, seja por causa do orgulho. Então, preservar a unidade do Espírito tem a ver com o cultivo dessas virtudes, o cultivo da humildade. O que é humildade? Humildade é a capacidade de reconhecer as virtudes dos outros e os seus próprios defeitos. Humildade é a capacidade de reconhecer as virtudes dos outros, que os outros fazem de bom, de excelente, e reconhecer aonde estão as suas falhas, onde estão os seus limites. É interessante que Paulo começa do mesmo ponto onde Jesus começa o famoso Sermão da Montanha. O reino de Deus é dos humildes de espírito, daqueles que se reconhecem espiritualmente pobres. Então, quando a gente entra nesse grande projeto de reconciliação, de restauração de todas as coisas, e quando nós somos chamados então a atuar de maneira prática, nós estamos sendo chamados a desenvolver certas características, certos valores, certas virtudes. A palavra virtude é uma palavra meio antiga, né? A gente antigamente falava das virtudes e dos vícios, né? Mas as virtudes da humildade, que é essa capacidade de reconhecer o que os outros têm de bom, de perceber aonde nós somos fracos, que é a nossa tendência exatamente o contrário. Eu falo que os outros têm de bom e maximizar ao máximo as nossas excelências, né? Então estamos chamados à humildade, chamados à mansidão. Na NVI, a ser dóceis, a deixar que os seus direitos sejam julgados por Deus, a cultivar a paciência, a suportar uns aos outros. E por mais que a gente pense, não sei como vocês têm ouvido esse texto, mas sinceramente é muito difícil aquela leitura de apoiar uns aos outros. Todo o contexto de Efésios é de judeus tolerarem os gentios e dos gentios tolerarem os judeus. Não simplesmente naquele sentido, aquela leitura muito positiva que a gente faz, que é bacana, é legal. Mas tem outros textos da Bíblia que fazem isso. Aqui o contexto é de paciência, de abrir mão dos direitos. Então, sentido mais de tolerância. E então nós preservamos essa unidade do Espírito quando a gente cultiva essas virtudes. E aí aparece uma palavrinha, tem uma expressão que apareceu várias vezes em todo esse trecho, inclusive aparece aí, né, suportando-vos uns aos outros, essa expressão mutuamente. É uma palavra muito intensa no Novo Testamento. Ela aparece cerca de 150 vezes no Novo Testamento, essa expressão, mutuamente, uns aos outros. Então a gente preserva a unidade do Espírito quando a gente cultiva o que a gente chama de princípios de mutualidade. Princípios de mutualidade. Uns aos outros. Não falem mal uns dos outros. Não julguem uns aos outros. Perdoem uns aos outros. Cumprimentem uns aos outros. Já viram esse tipo de mandamento? Chamado princípios de mutualidade. Preservamos a unidade do Espírito, desenvolvendo essa cultura de reciprocidade, de mutualidade, de cuidado uns para com os outros. Então Paulo fala que nós preservamos essa unidade do Espírito cultivando essas virtudes, e que nós preservamos a unidade do Espírito no exercício das mutualidades, dos princípios de mutualidade, mas ele dá uma razão mais profunda. Ele fala que nós preservamos a unidade do Espírito quando nós celebramos o que nós temos de comum. E ele fala de sete grandes princípios, sete grandes realidades que são comuns, que nós temos em comum. Veja bem, a nossa unidade não é uma unidade organizacional. A nossa unidade é uma unidade espiritual. Então, somos de um mesmo corpo, temos o mesmo espírito, temos uma esperança, temos um só Senhor, temos uma só fé, um só batismo. Não fala, ele não está falando da época ou do modo do batismo. Ele está falando em nome de quem o batismo é realizado. Um mesmo, um só batismo. E um só Deus. E ele diz que esse um só Deus é Pai de todos, está sobre todos, abençoa a todos e age por meio de todos. E eu gosto muito dessa última frase. O Deus que age por meio de todos. O Deus que age por meio de cada um. O Deus, não Deus que age apenas sobre algumas pessoas espetaculares. Não, Deus que age por meio de todos. Então nós celebramos isso que a gente tem em comum. Temos virtudes para cultivar, temos mutualidade para exercitar e temos uma maravilhosa herança em comum que nós celebramos. Veja bem, em nenhum momento a ênfase é no aspecto institucional. O tempo todo, a unidade, a origem da unidade, a fonte da unidade é a nossa, são esses valores espirituais, esses princípios espirituais. E talvez você fale assim, ah, mas isso é muito pesado, isso é muito difícil. E aí vem outra frase maravilhosa de Efésios. Efésios está cheio de frases maravilhosas. Mas essa frasezinha do versículo 7, eu, se fosse você, marcava na sua Bíblia. Mesmo com aquela Bíblia nova que você ganhou de presente, né, vale a pena ser marcado. Né? Um vermelho assim, escaldante, uma coisa bem colorida. Olha essa frase do versículo 7. E a graça foi concedida a cada um. Quer dizer, se a graça foi concedida a cada um, ela foi concedida também a você. Aqui muda o jogo, aqui não é mais todos, agora é um. Todos é no versículo 6. O versículo 7 está falando do um só Deus, Pai de todos, está sobre todos, abençoa todos, age por meio de todos e deu a graça a cada um. Agora o negócio virou personalizado, virou específico. Quer dizer que quando você aderiu a Cristo, graça foi derramada sobre a sua vida, graça foi imputada sobre você. Não apenas graça para tratar com todos os seus pecados passados e futuros também. Não apenas graça abundante para redimir, remir, perdoar e purificar. Mas foi dado graça para você ser um agente ativo, atuante, em prol da unidade visível da igreja, que foi o que ele acabou de falar. Graça para suportar uns aos outros. Graça para ser humilde. Graça para ser manso. Graça para ser paciente. Graça para exercer todos os princípios de mutualidade que estão envolvidos, que estão apresentados aí. Graça para edificar, graça para perdoar, graça para abençoar, graça para não julgar, graça para não falar mal. Entende? A cada um, todo mundo que aderiu a Jesus, todo mundo que entrou nesse projeto, recebeu graça. Graça para ser um agente atuante. Não ser um sujeito passivo, que fica olhando Deus realizar esse grande projeto. Deus está realizando esse projeto, Deus vai realizar esse projeto, Jesus está realizando esse projeto, está chamando pessoas, chamou você, você aderiu, você disse sim, mas você não foi chamado para ser espectador. Você foi chamado para atuar. Essa graça, ela foi dada quando Cristo foi entronizado. Quando Cristo foi coroado, quando ele subiu aos céus, ele deu dom aos homens. Esse texto é um pouco enigmático aí, né? Algumas pessoas leem esse texto e ficam confusos com esse texto. Esse texto está dizendo o seguinte, ele está descrevendo a coroação de Jesus. Depois da sua ressurreição, depois da sua ascensão, ele foi coroado, ele foi entronizado, ele assumiu a destra do Pai, de onde ele exerce esse domínio, de onde ele exerce esse trabalho de reunir, de reorganizar todas as coisas, e dali E nesse momento de coroação, de entronização, ele está derramando da sua graça, dos seus dons, das suas dádivas, abençoando todas as pessoas. E você também recebeu dessa graça para cooperar nesse projeto, nessa ação. Então nós andamos de modo digno da vocação quando nós nos comprometemos de maneira ativa pela unidade visível da igreja. E por que eu estou dizendo que é unidade visível? Porque a unidade espiritual não somos nós que criamos. Ela já foi criada. O que nós podemos contribuir ou atrapalhar é com a unidade visível. A unidade visível do dia a dia ali, onde eu não tenho humildade, onde eu não sou paciente, onde eu sou tolerante, ou quando eu sou manso. É unidade visível, é essa unidade histórica da igreja, essa unidade concreta da igreja. Não uma unidade abstrata. A unidade espiritual já foi dada. Nós precisamos traduzir essa unidade espiritual em unidade histórica. Entende? Esse é o chamado. A gente anda de maneira digna da vocação quando a gente, na nossa história pessoal, começa a traduzir de maneira concreta a unidade espiritual em ações práticas de amor, de respeito, de consideração, de tolerância uns para com os outros. Mas existe um segundo modo pelo qual a gente anda de maneira digna dessa vocação, que é um envolvimento ativo no projeto de aperfeiçoamento e renovação pessoal. Envolvimento ativo no projeto de aperfeiçoamento, renovação pessoal. A gente podia pensar, quando a gente lê, por exemplo, Efésios 2.4, 2.5, 2.6, até o 2.7, que o texto fala assim: vocês foram ressuscitados com Cristo, vocês foram assentados nos lugares celestiais. A gente, quando lê um texto desse, a gente pode pensar em alguma coisa que é instantânea, como se fosse uma transformação total, num instante, de quem nós somos em outra pessoa. E não é isso que está sendo descrito aqui. Há um novo homem, há uma ressurreição, há uma renovação da vida, mas na história essa renovação da vida, ela também acontece de maneira progressiva. Ela é um processo, ela é paulatina, ela se desenvolve gradualmente, ela não acontece de maneira instantânea. Por isso a gente devia desconfiar de toda espiritualidade que promete transformação instantânea. Desconfia disso. Pode ser que uma cura aconteça de uma maneira instantânea, mas a transformação de uma pessoa morta em delitos e pecados, transformação histórica, a transformação visível dessa pessoa, em alguém semelhante a Jesus, é um processo, é gradual, é paulatino. Não existe uma experiência de crise que transforma instantaneamente, imediatamente, a pessoa em alguém parecido com Jesus. Tem uma palavrinha no versículo 12, que é uma palavra ultra, super importante também, se puder marcar na sua Bíblia. Diz assim, olha, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Na NVI está a palavra preparar. E essa palavra preparar, ela é uma palavra assim, ela soa muito comum para a gente. Tem outras traduções que falam de aperfeiçoar. Essa palavra no grego é catartismos, que significa reparar, equipar, renovar. É exatamente a mesma palavra que descreve a ação daqueles pescadores que foram chamados para ser discípulos de Jesus. Eles estavam consertando as suas redes. Essa palavra consertar, isso é catartismo. Então o texto está dizendo assim, com o fim de consertar, com o fim de renovar, com o fim de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Então nós estamos dizendo que a gente anda de modo digno da vocação quando a gente se sujeita, quando a gente se envolve nesse processo de aperfeiçoamento espiritual, nesse processo de ser renovado espiritualmente, pessoalmente, existencialmente, quando a gente como pessoa entra nesse processo de renovação. Nós temos, se por um lado é um perigo essa espiritualidade que fala da transformação instantânea, por outro lado é um perigo enorme qualquer espiritualidade mórbida que ensina a deixa contar para ver como é que fica. Entende? Uma facilidade, uma estagnação. Aqui nós estamos sendo chamados para esse aperfeiçoamento, para ter as redes consertadas, para ter as redes limpas, purificadas, cada um de nós, na nossa história pessoal. E como que acontece essa renovação, essa purificação, esse aperfeiçoamento? Como é que acontece? Acontece pelo ministério da palavra. Então, Jesus deu de presente para a igreja, para o seu povo, um corpo de ministro. Fala aí de 5 dons ministeriais. Eu gosto de pensar que são como se esses dons fossem os grandes sistemas do nosso corpo. Não pensando em pessoas, não pensando em indivíduos, mas sistemas que funcionam no corpo. Por exemplo, nosso sistema nervoso, ele integra todo o nosso corpo, né? Sistema ósseo, sistema sanguíneo, o que mais tem de sistema? Digestório, respiratório, já saiu da minha área, né? Me faz, tá? Então, humildemente, eu resigno a minha insignificância. Mas, esse texto aí, está falando desses grandes cinco sistemas que atuam no corpo todo. Aí a gente já tira algumas lições. Por exemplo, nós estamos dizendo que esse aperfeiçoamento acontece pelo ministério da palavra, falando de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores ou pastores e mestres. Né? Eles acham que são 4, outros acham que são 5. 5 grandes sistemas. Veja bem, nenhum de nós devia estar exposto ao ministério apenas de uma pessoa. Para que esse aperfeiçoamento aconteça, nós precisamos ter uma dieta variada. Nós vamos estar recebendo influência apostólica. Cuidado com essa palavra. Não dá tempo de conversar sobre ela. Mas vamos estar recebendo influência apostólica, influência profética, influência de evangelistas, influência de pastores, influência de mestres. Não são esses caras. São os dons que Jesus deu à igreja. Para quê? Não é para esses caras realizarem o ministério. Esses caras têm um trabalho, sim. Mas eles têm um trabalho de aperfeiçoamento dos santos, do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo e do Palmeiras Atlético Mineiro. Todo mundo, entendeu? Não é só dos santos. Cadê o santista que estava aqui? Oh. Eu vi aquele manto branco e preto, logo foi estirado, mas depois um escudo. Errado na camisa certa. Então, esses 5 grandes dons, esses 5 grandes mistérios, esses 5 grandes sistemas, eles funcionam no corpo, limpando o corpo, a igreja, né? A comunhão dos santos, limpando, curando, moldando todo mundo. É isso que o texto está dizendo. O aperfeiçoamento acontece debaixo da influência desses ministros, que não são vistos aqui como pessoas ou como indivíduos, mas como representantes, como delegados, que representam a Cristo, comunicando a graça de Cristo, por meio de um exercício específico que vai aperfeiçoando, que vai moldando a cada um deles. O Lutero diz o seguinte, muito interessante: Deus reúne a igreja pela pregação do Evangelho. Deus estabelece a igreja pela pregação do Evangelho. E Deus aperfeiçoa a igreja pela pregação do Evangelho. Então, é por meio desse ministério da palavra, coletivo, essa equipe de pastores, professores, evangelistas, profetas, apóstolos, que nós vamos sendo aperfeiçoados. Duas observações importantes. Para que que nós somos aperfeiçoados? Qual que é a finalidade de sermos aperfeiçoados? O que o versículo 12 diz? Nós somos aperfeiçoados para o ministério. Não é isso que diz o 12? Vamos ler de novo? Diz assim, ó. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Então, a obra do ministério é de quem? Mais alguma coisa para pegar assim na palma. Do povo, dos santos. De todos os santos. Quer dizer, nós estamos pensando, a nossa pergunta primeira é: como é que a gente anda de modo digno da vocação? A gente anda de modo digno da vocação quando a gente se envolve nesse processo de aperfeiçoamento. A gente vai sendo aperfeiçoado, vai sendo reparado, vai sendo renovado, vai sendo restaurado, para entrar em ação, para o ministério. Quer dizer, o ministério não é exclusivamente dos apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. O ministério é dos santos. Então, os santos, eles são aperfeiçoados para o ministério, para o trabalho, para entrar em ação e para edificar esse próprio corpo. Então, essa é a finalidade. E qual que é a medida desse aperfeiçoamento? Qual que é o modelo? Qual que é a referência? Como é que a gente sabe que a gente atingiu a medida de perfeição que é desejável? Aí existem uma série de especificações no versículo 13, alguns critérios, fala assim, até que todos cheguem à unidade da fé. E aqui a gente tem uma coisa diferente. Porque se no versículo 3 a unidade do Espírito já foi dada, no versículo 13 a unidade da fé é uma coisa que a gente tem que chegar. A unidade do Espírito foi dada, já temos essa unidade espiritual que nós temos que preservar, mas agora existe uma unidade da fé que todos nós precisamos alcançar. E aqui nós temos uma situação muito delicada, porque o texto está dizendo que é até que todos nós alcancemos a unidade da fé. Ou seja, a gente não pode deixar ninguém para trás. A gente não pode sair largando as pessoas, esquecendo os que tropeçam, ou estão cansados, ou estão sentados no meio fio. Essa é uma medida que a gente só alcança como grupo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Então, de novo, não é competição entre nós. É cooperação entre nós para que todos cheguem à unidade da fé. Aqui não é uma corrida de quem chega primeiro. Aqui é uma corrida que vence se todos completarem. Entende? Lembra aquela corrida maravilhosa, né? A prova máxima do atletismo, que é o quê? Revezamento, né? Corrida de revezamento. Então, só ganha se todo mundo cumprir certinho a sua carreira, passar para frente o bastão dentro de um determinado espaço. Magnífica aquela prova, tem a ver com integração, com todo mundo cumprir mais excelência no seu trabalho. Então, até que todos cheguem à unidade da fé. E fala de novo, então, de nós participarmos desse processo de aperfeiçoamento, onde eu aceito ser aperfeiçoado, onde eu permito que os outros trabalhem em mim, mas onde eu também atuo para abençoar, para sustentar, para encorajar, para amparar os demais. Até que todos cheguem à unidade da fé. Versículo 13 continua dizendo, até que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento e semelhança de Jesus. Quer dizer, o alvo desse processo de aperfeiçoamento é a gente conhecer mais a Jesus e se tornar mais parecido com Ele. como que foi o Jesus histórico, como que ele andou entre nós. Então, as suas qualidades de caráter, mas também o seu estilo de vida. O que ele era interiormente, que nós podemos imitar dele como pessoa, do ponto de vista de valores, de características interiores que podem ser aprendidas, mas também a semelhança a Jesus no seu estilo de vida, nas escolhas que ele fez, na escolha, por exemplo, por simplicidade, na escolha que ele fez, por exemplo, pelos marginalizados, na escolha que ele fez, não pelo centro do poder político, mas pela periferia, não pelo Palácio de César, mas pela bucólica Galileia, não pelo Templo de Jerusalém ou pelas sinagogas, mas pelas praças e pelas praias. Entende? A gente se tornando semelhante a Jesus no caráter, mas também nas escolhas que ele fez. Então ele fala que a medida desse aperfeiçoamento é a gente chegar na unidade da fé, é a gente se tornar parecido com Jesus. E ele fala de um aspecto negativo. Ele fala em termos muito negativos, no versículo 14, para que a gente não seja infantil. Para que a gente não seja como criança. Para que a gente não seja imaturo. Levado de um lado para o outro por ondas de interesse de homens espertos que induzem ao erro. Então esse aperfeiçoamento visa a gente tá perfeito. Lá em Minas não tem mar. Então eu fiquei pensando assim, como é que é esse negócio de onda que joga de um lado para o outro? Mas lá em Minas tem, nos grandes rios, tem remanso. Sabe o que é remanso? Tipo um rio está correndo, tem uma parte assim que a água fica parada, fica dando umas voltas. E a gente às vezes é um negócio boiando ali. Então você pode pensar em ondas do mar, né? Vamos imaginar uma sujeira que a onda do mar joga de um lado e joga para o outro. Um remanso desse ali que fica boiando alguma coisa, sendo jogada, rodando de um lado para o outro. Ele está falando para a gente não ser esse tipo de gente. É para a gente ser gente firme. É para a gente ter discernimento de que há pessoas que são espertas, que têm interesse de enganar, que manipulam a verdade, que a traduzem e a transformam em erro e que usam isso para enganar. Então, a gente anda de maneira digna da nossa vocação quando a gente entra nesse processo de aperfeiçoamento, quando a gente se sujeita a ele, quando a gente permite que a palavra de Deus vá nos limpando, vá nos purificando, quando a gente vai se tornando semelhante a Jesus, e tudo isso vai fazendo com que a gente fique firme. E é muito importante, gente, que todo mundo entre nesse processo de aperfeiçoamento, que todo mundo caminhe em direção à unidade da fé. Sabe por quê? Porque se for para a gente ganhar o mundo, se for para a gente evangelizar todas as nações, todas as etnias, se for para pegar o evangelho para cada criatura, se for para a gente fazer isso mesmo, se for para a gente levar a sério essa ordem, a gente precisa de todo mundo. Essa ordem nunca vai ser cumprida por um grupo de ministros no sentido especializado que a gente tem. Entende? Toda a igreja, todos os santos precisam estar envolvidos nesse processo de aperfeiçoamento, de crescimento para o ministério, de se transformar em mais parecidos com Jesus, de se tornar cada vez mais firmes, para que a igreja cumpra a sua missão. A igreja não vai cumprir a sua missão apenas com um punhado de especialistas. Não são aqueles 5 dons ministeriais que vão completar toda a missão. Não são. E nós talvez estejamos tão limitados no cumprimento da nossa missão que nós continuamos pensando dessa maneira, centralizada em alguns ministros especialistas. Não é por aí. todos nós entrar nesse processo de aperfeiçoamento, porque se for para a gente cumprir essa grande missão, essa tarefa que a gente precisa do envolvimento de todos nós. Todos nós precisamos estar juntos. E por isso também a graça foi dada a cada um. A graça foi dada a cada um para cooperar na manifestação histórica, visível, da unidade da igreja, mas a graça também foi dada a cada um para que ele possa ser moldado, para que ele possa ser aperfeiçoado, para que ele possa ser transformado, para que ele possa se tornar mais parecido com Jesus. Um terceiro e último modo de nós andarmos de maneira digna da vocação é discernindo a antivida e aprofundando a imitação de Cristo. Discernindo a antivida e aprofundando a imitação de Cristo. Então a igreja, essa igreja que trabalha aperfeiçoando, formando, edificando os que dela participam, ela funciona como uma escola de Cristo. Todo mundo está com matrícula em dia aí? E a matrícula na escola de Cristo, tá ok? Ou tá trancado lá já? Como é que tá? Eu já até esqueci o nome desses negócios, de grade, não sei o quê, já esqueci de tudo isso aí. Tem que me contextualizar de novo aqui no esforço hercúleo, né? Os créditos, como é que são os créditos na escola de Cristo? Né? Já pegou o diploma lá? Já está no mestrado, né? Como é que está querendo pagar para o outro mandar fazer o trabalho final? Tá certo. Baixar na internet, né? Ctrl C, Ctrl X, né? Não dá, não dá. Então você precisa entrar nessa escola de Cristo, passar por esse processo de aperfeiçoamento. Para quê? Para ser catapultado, para ser ejetado para a sociedade. Veja bem, nós estamos falando da nova vida em sociedade. É curioso, Paulo vai falar da sociedade, mas ele começou falando da igreja, da vida na igreja, como é que a gente, dentro do contexto da igreja, tem que ter paciência com os irmãos, humildade, mansidão, isso vai formando o nosso caráter, tem que ouvir os caras falando no Ministério da Palavra, vai trabalhando na gente, aquilo vai nos formando. Mas para quê? Aquilo nos ejeta para a vida em sociedade. E aí a gente tem em Efésios a única vez que a palavra vida está associada do não. Não vivam como os demais gentios. Se ontem Paulo foi duro com os judeus, gentios, prepare o lombo, que agora a conversa é conosco. Se ontem nós ficamos tranquilos que os judeus que tomaram, hoje ele vai falar de maneira muito dura com gente, não vivam como vivem os gentios. Algumas traduções tentam atenuar e falam assim, não vivam como os demais gentios. Mas seco no texto original é não vivam como os gentios. Não vivam como os gentios. E ele descreve de novo, novamente, a velha vida. Lembra, ele já descreveu a velha vida em 2:1-3. E lá ele fez uma descrição espiritual da velha vida, que é aquela vida segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que é segundo os desejos da carne, essa é a descrição mais espiritual da velha vida. No 2:11-12 ele faz uma descrição sociológica da antiga vida. Lembra? Afastados da comunidade de Israel, fora do povo, sem as promessas, tarará, tarará. E agora ele faz uma descrição mais psicológica, mas psicológica aqui entre aspas. Mais do coração, mais da mente, e de alguns comportamentos que caracterizam essa velha vida. Ele usa palavras muito fortes, e seria interessante você sistematizar isso aí muito bem. No versículo 18 ele fala que a velha vida é caracterizada por pensamentos vazios, na vaidade dos seus pensamentos, pensamentos vãos. Pensamentos vazios. E esses pensamentos são vazios, segundo o versículo 19, porque eles estão um entendimento obscurecido. A mente dele está em trevas. O 19 ainda fala que eles são alheios à vida de Deus, alheios a essa zoe, a essa nova vida que Deus comunica. Estão alheios à vida de Deus, e o pensamento que eles produzem, o que eles elaboram, e isso é tão caro para nós, academicamente, o pensamento que eles elaboram é um pensamento elaborado por si só, por si mesmos. Porque eles se encontram alheios à vida de Deus. Eles não têm a vida de Deus como referência e como inspiração. Fala que eles são ignorantes. Ignorantes no sentido jurídico da palavra. Eles não têm o conhecimento, eles não têm as informações do Evangelho. Eles não têm... A ciência deles é uma ciência limitada. Eles não têm todas as informações. Eles elaboram, eles pensam sem ter um arsenal completo de informações. Eles têm o coração endurecido. Por causa dessa falta de informações, o coração fica endurecido. A consciência fica insensível. E por causa desse conjunto de coisas, eles se tornam ávidos por impureza e entregam-se à dissolução. Comportamento final, o resultado desse processo é se entregar àquilo que dissolve, que desentrega, desintegra, que desmancha a vida. Essa é a antivida, essa é a velha vida. E Paulo está falando com insistência, olha como ele fala. Não andem, e no Senhor insisto, não vivam como vivem os gentios. Não vivam dessa maneira. Não vivam segundo esses parâmetros. Quem vive segundo esses parâmetros não honra, não anda de modo digno da vocação. Se nós quisermos andar de modo digno, se nós quisermos realmente honrar a Deus e andar de maneira digna da vocação, nós precisamos discernir essa antivida, essa velha vida, essa não vida, essa vida alheia da vida de Deus. E reconhecer que existe um estilo, uma forma, uma maneira de se viver alheio à vida de Deus. Mas, se a gente discerne, então, essa antivida, onde que a gente descobre a vida? Onde que a gente descobre esse jeito adequado de viver? E aí vem o terceiro grande mas de Efésios. O terceiro grande mas. Quem lembra do primeiro grande mas? Agora 2:4. Olha o que diz. Exatamente isso. Né? Estávamos no curso desse mundo, segundo o Espírito, a potestade do ar, satisfazendo os desejos da nossa carne, mas em Cristo fostes. O quê? 2:4. Vocês não estão lendo, vocês estão lendo a NVI. Que é a NVI todavia. Que é boa. Então, todavia, vamos mudar. Todavia. Deus. Porém, né? Que é rico em misericórdia. Isso. Mas, Deus, sendo rico em misericórdia, o que ele fez? Amor. Nos deu vida. Então, em contraste com aquela velha vida, Deus nos deu vida. De novo, no 2:13. Né? Vamos ver agora se é mas, porém, todavia. Mas. Mas agora, em Cristo, o que aconteceu? Vocês estavam longe e foram aproximados. Esse é o segundo mas. E agora o terceiro grande mas. Todavia, no 20, né? 20. Mas, ou todavia, não foi isso que vocês aprenderam a Cristo. Então veja bem, aquele velho estilo de vida, aquela vida vazia, aquela vida na ignorância, obscurecida, de coração endurecido, de consciência insensível, cauterizada, mas não foi esse estilo de vida que vocês aprenderam em Cristo. Se é que vocês têm ouvido a Cristo, se é que vocês têm sido ensinados em Cristo. Não é isso que fala? 20, 21? Então a gente anda de modo digno da vocação quando a gente discerne essa velha vida. A gente discerne essa velha vida, a gente percebe essa velha vida. E ao invés de viver dentro dela, a gente faz uma outra escolha. A gente opta pela imitação de Jesus. Aprender de Cristo. Manter firme essa matrícula, esse curso na escola de discipulado e de imitação de Jesus. E aí Paulo usa uma categoria, na verdade três categorias, que são muito importantes, que tem a ver, que quer ajudar a gente em termos históricos, a como é que a gente deixa a velha vida, como é que a gente assume a nova vida e as razões por que a gente assume a nova vida. Porque esse negócio da nova vida, a gente não assume por decreto. Ele não é na base da lei, não é na base da imposição. A nova vida tem a ver com ouvir a Jesus, aprender de Jesus, ser ensinado por Jesus. E ouvindo, aprendendo, sendo ensinado por Jesus, a gente vai perceber alguma coisa que a gente deve deixar de lado. Paulo usa a palavra despojar, tem essa palavrinha aí no seu texto? Despojar ou desvestir-se, algo que a gente desveste, algo que a gente deve se revestir, a nova pessoa da qual a gente deve se revestir, e a razão por que isso acontece. Porque, na verdade, esse processo de deixar a velha vida, de assumir a nova vida, tem a ver com a metanoia. Tem a ver com arrependimento, mas não arrependimento como é na tradição latina. O arrependimento que é arrependimento, fiquei muito triste por causa do meu pecado. Não é, ele não está falando de tristeza. Ele está falando de uma nova compreensão, de uma nova mentalidade. E Paulo, então, vai dando razões para a gente mudar o nosso comportamento, o nosso estilo de vida. A Nilza me ajudou ali, ela preparou um quadro para eu tentar mostrar essa estrutura para vocês. Veja bem, eu queria dar uma chave para vocês lerem várias cartas de Paulo. Paulo tem uma trilogia que ele usa em diversas cartas. Esse é um esquema macete, tá bom? Você vai cair com certeza. Olha só, tem uma trilogia. Despojar ou desvestir. Renovar e revestir. Essa é uma estrutura que está o tempo todo na mente de Paulo, em várias cartas. Ele vai usando essa estrutura. O que você tem que deixar, o que você tem que assumir e por que isso tem que acontecer. O resto do nosso texto é basicamente essa estrutura aqui, ó. Eu dei quatro exemplos para vocês, vocês têm que complementar o resto. Mas eu acho que ela está caindo. Esse negócio aqui é da velha vida. Está dando bem? Quem quer coração de cura, pode vir à frente. Vai enxergar, né? Vai enxergar, é claro. Está dando bem? Quem sabe depois a gente podia projetar isso aí, né? Vamos ver a estrutura do texto? Olha se no seu texto está isso aí. Paulo está falando assim, olha, não foi assim que vocês aprenderam em Cristo, se é que vocês têm ouvido a ele. Aqui, gente, peraí, calma. Que isso? Paulo chega agora. Olha para mim. Olha para mim. Depois vocês copiam, ok? Então, primeira experiência de dar significado a todas as coisas. Presta atenção. Posição maravilhosa. Depois a gente copia. Falou? Calma. Então, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Não foi assim. Não foi assim o quê? A velha vida. Então, em Cristo vocês vão aprender que tem coisas que vocês têm que despojar, desvestir. Tem razões para isso. Você vai renovar a sua mente, vai renovar o seu entendimento. Não é um comportamento assumido de fora para dentro por imposição. Há uma razão para isso acontecer. A sua mente vai ser renovada e você vai se revestir de uma nova pessoa. Observa o versículo 25. No versículo 25, do que a gente tem que se desvestir? O que ele fala para a gente não fazer? Não mintais uns aos outros. Não mintais uns aos outros. Então, desvestir do quê? Mentira. Antes, falar a verdade com o próximo. Então, se vestir da verdade. Por quê? Por qual motivo? Está vendo a estrutura de pensamento, Paulo? E o resto do texto é isso aqui. Você podia fazer isso? Será que você consegue fazer esse exercício? Então presta bastante atenção. Vamos ver aqui, 26 e 27. Irai-vos e não pequeis. Então muitas vezes a ira leva a pecado, explosão de ira, gritaria, vira alguma coisa tumultuada. Se você se irar, o que você tem que fazer? Tratar? Apaziguar não. Tratar, ah bom, depende da produção. O que você faz? Trata essa ira antes do pôr do sol. Ou seja, a ideia é trata rapidamente, resolve essa ira. Não está falando que é legítimo você ficar irritado com alguma coisa. Especialmente com a pessoa que está dormindo no seu quarto fazendo coisa que você não gosta. Né? Você pode ficar irritado ali. Ou talvez a pessoa com quem você convive na mesma casa. Então, o que acontece se você ficar irado? Não deixa que aquilo se torne em amargura, que aquilo se transforme em pecado. Antes, você trata essa ira, trata rapidamente essa ira. Antes que o sol se põe. Por quê? Não dá lugar ao diabo. Para não dar lugar ao diabo. Está vendo de novo a estrutura? O tempo todo Paulo está pensando assim, olha, tem coisas que você precisa deixar, tem coisas que você precisa assumir, mas existe uma razão boa, algo que fala profundamente no seu entendimento, que é razoável, que é racional, que faz sentido, que é um jeito melhor de se viver. Então você renova o seu entendimento e assume esse novo comportamento. O 28, quem furtava, não furte mais. Coisa para você despojar. Sujeito veio para o reino de Deus, cheio de práticas de corrupção, de levar vantagem, de maracutaias, acadêmicas ou profissionais. O que, ele faz? Ele furtava, ele procurava levar vantagem? Não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos alguma coisa que é boa. Não é qualquer trabalho não, viu? Trabalhando, fazendo o que é bom. Trabalhando para fazer o bem. Por quê? Por qual razão? Porque não deve mais furtar, mas deve trabalhar. Para ficar sujeito para ter o que é podido necessitado. Provavelmente vai deixar de furtar também. É, talvez. Não vai precisar furtar para ser ajudado. Vira um ciclo, né? Então esse raciocínio de Paulo, o que você tem que deixar, o que você tem que assumir e por que você tem que fazer isso? Último exemplo. Depois o texto continua. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Quem sabe o que é torpe? Torpe não lembra nada, não? Torpedo. Não é isso que você manda. Torpe. Torpe. É de onde vem a palavra torpedo. Torpedear quer dizer apodrecer. A palavra quer dizer fazer apodrecer. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, que faz apodrecer o outro, que destrói o outro, que explode o outro. Está entendendo? Não saia da vossa boca. Isso a gente deve se desvestir disso. E a gente deve se revestir do quê? Antes da sua boca deve sair apenas palavras que edificam, que encorajam, que abençoam, que colocam o outro para cima. Mas por quê? Por que nós devemos agir dessa maneira? Para transmitir graça aos que ouvem. Então tem uma razão. Eu estou aqui, eu fui abençoado e agora eu existo para abençoar. A palavra de Deus me abençoou, ela tratou comigo, Deus falou comigo, me curou, me tratou, e agora na minha boca também saem palavras que transmitem graça, que abençoam os outros. Então essa é a estrutura de pensamento de Paulo aqui. E se você continuar lendo, vai ter a ver com os relacionamentos, versículos 31, 32 até os 5:2. Velha maneira de relacionar, nova maneira de relacionar. E por quê? Imitação de Cristo. Depois, no 5:3, ele vai tratar com as questões relativas à sexualidade. Ele usa 7 palavras relativas a problemas relacionados à sexualidade. E ele fala que é o inverso daquilo que ele considera pureza, devassidão, etc. Nós iremos cultivar um outro estilo de vida. Então, relacionamento, sexualidade. Depois ele fala de um jogo entre luz e trevas. Deixar tudo que é das trevas. Abandonar o que é das trevas. Assumir o que é da luz. No 5.1, ele fala para deixar tudo que é insensato. E para assumir aquilo que é sábio. Que a gente tem que remir o tempo, salvar o tempo. Lembra que ontem a gente falou dos portais? São as oportunidades, remir o tempo. Quer dizer, você tem o tempo, mas ter o tempo por si só, ou ter a oportunidade por si só, não quer dizer nada. Você precisa remir o tempo, remir essa oportunidade, salvar essa oportunidade. Então, dentro da história, você tem a oportunidade de, ao assumir esses novos comportamentos, e resgatando o seu tempo, salvando a sua história, influenciando aqueles que estão em volta de você. E depois, no restante do capítulo 5, no versículo, no capítulo 6, ele vai falar que os velhos maridos em Cristo devem assumir novos papéis. E o antigo papel de esposo também sofre uma transformação em Cristo. E os pais da velha vida em Cristo devem ser novos pais. E os filhos, no modelo antigo, em Cristo, assumem um novo papel. E nas relações de trabalho é assim, e também há razões para tudo isso. Então agora a gente pode ler o restante desse texto e pensar nessa estrutura. O que é da velha vida? O que é da nova vida? E por que eu assumo esses papéis da nova vida? Então eu deixo essa tarefa com vocês. E vou para a minha conclusão. Quando a gente lê essa lista toda aqui, todinha, talvez a gente vai perceber sinais da velha vida em nós. A gente vai perceber que tem muita coisa que é da velha vida que ainda está habitando o nosso coração, a nossa mente. E a gente vê um monte de coisa da nova vida e vê que a gente ainda está muito longe, está quente. Ok? E tudo isso, então, dá uma certa sensação de culpa. A gente se sente culpado quando vê tudo isso. Só que a gente tem que lembrar que Paulo, quando falou isso, ele falou antes que Deus, de presente, já tinha nos abençoado na abundância da graça dele com redenção, com remissão de pecados. Que não existe nenhum pecado deles que é mais poderoso que o poder que Jesus tem de perdoar qualquer um desses pecados. Está entendendo? O sangue de Jesus é mais poderoso que qualquer um desses pecados. Então, ele fala da velha vida, mas ele está falando da velha vida já tendo nos lembrado que existe perdão, que existe purificação, que existe transformação para aqueles que confessam seus pecados para aqueles que buscam o perdão de Deus. Nós estamos num processo de treinamento. Nós estamos num processo de treinamento onde a gente está aprendendo essa nova vida. Mas a gente não deve descansar ou ficar apático. Pelo contrário, nós devemos ser proativos. Nós queremos andar de modo digno da vocação. E a gente vai andar de modo digno da vocação quando a gente se reveste da nova vida. Quando a gente discerne o que é a velha vida, tudo que é sinal de morte, e quando assume a imitação de Cristo na sociedade para a qual a gente foi lançado. Mas isso de uma maneira inteligente, de uma maneira com entendimento. Aí talvez alguns de vocês falem assim, ah, então eu vou dar tudo de mim. Vou colocar toda a minha força nisso, vou colocar toda a minha determinação, vou me aplicar. Eu vou ser esse cara aqui. Vou me revestir na nova pessoa. Né? Vou me matricular de novo nessa escola. Né? E aí a gente esquece um texto precioso que está no centro, que está no coração, que está pulsando nesse texto aí, que é o 5.18. Que nos leva para a oração de novo. Deixai-vos encher do Espírito. Deixar-nos encher do Espírito. Veja bem, gente. A ideia em nenhum momento é que a gente produza a nova vida. Não sou eu que pela minha força produzo a nova vida. Não foi Deus que em Cristo nos ressuscitou? Não foi Deus que em Cristo nos fez assentar nos lugares celestiais? Da onde você está pensando que é você que tem que produzir a nova vida? A nova vida não está dentro de você. Você não tem a força, você não tem o poder de produzir essa nova vida. A nova vida ela é só de Cristo. E aí nós somos levados de novo à oração. Nós somos levados à oração que confessa os nossos pecados, mas somos levados também à oração de dependência, de pedir: Senhor, me enche com o teu Espírito, me dá capacidade para me revestir desse novo homem que foi criado em Cristo Jesus para andar em santidade e justiça. É na dependência de Deus que a gente anda nesse caminho aqui. Não é pela sua força, ok? Não é você que produz a nova vida. Quem produz a nova vida é o Espírito Santo agindo e atuando no nosso coração. Então eu queria que a gente orasse. Então tem um momento de oração. E no primeiro dia você orou com alguém, a pessoa ouviu a sua oração. Ontem você orou sozinho. Hoje eu queria que alguém orasse por você. Porque o texto fala que a gente, esse negócio de ficar cheio do Espírito Santo, tem a ver, muito relacional. Ele diz assim, deixem-se encher do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cantos espirituais, dando graças constantemente a Deus, sujeitando-se uns aos outros. É junto uns com os outros. É na oração em conjunto. Nós, humildemente, assumindo as nossas fraquezas, a nossa pobreza espiritual, e pedindo e recebendo a oração dos irmãos que intercedem por nós, que nos ajudam, que nos encorajam, que nos amparam, que nos animam a continuar a caminhar nessa caminhada. Então vamos orar. E hoje eu queria que você orasse com alguém, que você orasse pela pessoa com a qual você está orando. Você não vai orar por você. Hoje você não vai pedir nada para você. Você vai pedir só pelo seu parceiro de oração. Você vai pedir a Deus para abençoá-lo, para perdoar os pecados dele, para ajudá-lo nas lutas que ele tem, mesmo que você não saiba quais são as lutas, nem precisa saber quais são. Mas você vai orar para que Deus o encha com seu Espírito, para que ele possa andar em novidade de vida. Então vamos gastar um tempinho de oração aí, que Deus te abençoe, e amanhã nós vamos falar da nova vida em missão. Deus te abençoe, vamos ter um tempo de oração, pois a palavra está com o Reino. Então.